5 de outubro de 1988, sessão de encerramento da Assembleia Nacional Constituinte. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, exalta a participação popular na elaboração da nova Constituição brasileira, por ele considerada um passo à frente na consolidação da democracia.